vida, sou equilibrista dos sentimentos entre a paz e a guerra, em eterno conflito entre o ódio e o amor, a lágrima e o sorriso, tristeza e alegria, caminhos distintos, prazer e dor, sabor, doce ou amargo, a razão com nervo de aço versus o coração em pedaços, cadê o mínimo? Quem é o máximo? Nem sei, sei que o mundo dá voltas, arrogância na vitória vira humildade na derrota, muda a trajetória, mostra o quanto é difícil o controle, o bicho pega na briga entre os opositores, no dia a dia o caos, mas eu queria a harmonia, o bem e o mal quase que me desequilibra, o desespero do conflito interno causa insônia, prisioneiro foragido da atual Babilônia, será que adianta ficar fugindo dela a vida inteira? O mal se esconde atrás de imagens belas de maneira traiçoeira, no espinho da rosa, no infinito do céu, entre os belos pássaros a ave de rapina se faz cruel, cada um com seu papel, bom ou ruim, feliz ou triste, herói e vilão, um sem outro não existe, o guerreiro valente resiste, pois a verdade é de prevalecer, mentira um dia vem à tona, não adianta se esconder, a esperança do belo sonho irá vencer o pesadelo, a coragem com agilidade dá um rasteira no medo, se o possível atacante, o impossível zagueiro, perfeição só no espelho que reflete o imperfeito, só mesmo a tolerância pra quebrar o preconceito, se houvesse mais respeito mútuo evitaria muito luto, a escuridão foi interrompida pela luz no fim do túnel, o silêncio foi quebrado pelo barulho inoportuno, parou pra refletir, me equilibrar, seguir meu rumo passo a passo, com o céu lá em cima, o inferno lá embaixo, no meio o pecador, entre Deus e o diabo, a morte persegue a vida, só esperando o passo em falso, a lei do tempo rei é pontual e implacável, a cruz é a espada, que se faz, a que se paga, ciclo inevitável, tudo tem dois lados, certo e errado é vivendo e aprendendo, na corda bamba da vida, sou equilibrista, dos sentimentos. Sou equilibrista, sou equilibrista. Entre a paz, a guerra, a morte e a vida. Sou equilibrista, sou equilibrista. Entre a derrota, a vitória, o caos e a harmonia. Sou equilibrista, sou equilibrista. Entre o céu, o inferno, a verdade e a mentira. Sou equilibrista, sou equilibrista. Na caminhada da vida, entre o mal, o bem, o ódio, a paz. O equilíbrio é você quem faz. Nos dias de sol, dias de chuva, o equilíbrio da alma, truta, é minha luta. Deus nos recicla, o tempo ensina. Na ilha de Salinas eu deixei minha ira, palco da vida, vida sofrida. O homem faz a guerra, expõe a ferida. Me diga qual é a página certa da Bíblia. 35 de estrada, dá muita rima no peito. A ideia de equilíbrio é de dica, gente da gente, sobrevivente. Na fita eu tô, só por amor. Atitude diferenciou os mano, moro? Aí, o equilíbrio é fundamental, moro, mano? Você que tá aí nervoso com o mundão, procura a paz, meu irmão. A beleza na natureza. Sei que tá difícil, tá ligado? Mas pra tudo tem uma saída. O mundo gira, gira mundão. Mas aí, irmão, o equilíbrio é a solução pra tudo. Sou equilibrista, sou equilibrista. Entre a paz, a guerra, a morte e a vida. Sou equilibrista, sou equilibrista. Entre a derrota, a vitória, o caos e a harmonia. Sou equilibrista, sou equilibrista. Entre o céu, o inferno, a verdade e a mentira. Sou equilibrista, sou equilibrista.